Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, bem-vindos ao Antena Web Informação. Hoje é dia de greve nos comboios da CP, CP Carga e Refer. A empresa de ligações ferroviárias garante que os serviços mínimos foram cumpridos e que os 30 comboios que estavam previstos circular cumpriram o percurso. A CP anunciou ainda que pontualmente haverão outras ligações. Os funcionários da CP protestam contra a legislação que reduz para metade o pagamento pelo trabalho extraordinário nas folgas e nos feriados. A greve na CP atingiu 65% dos comboios. A taxa de desemprego na OCDE estabilizou nos 11,7% pelo segundo mês consecutivo. Tal não acontecia desde maio de 2011, segundo dados da própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. O Banco Barclays anunciou que vai cortar 3.700 postos de trabalho depois de ter apresentado resultados anuais negativos pela primeira vez. O ano de 2012 encerrou com prejuízos de 1,2 mil milhões de euros para o Banco Britânico, o que levou o presidente executivo, Anthony Jenkins, a anunciar o despedimento de 3.700 pessoas. Em Portugal, espera-se o encerramento de 100 agências e o despedimento de 300 pessoas. No Brasil, um incêndio num carro alegórico em Santos provocou 4 mortos na madrugada desta terça-feira e deixou ainda 6 pessoas feridas. Os festejos foram interrompidos depois de um carro alegórico da escola de samba Sangue Jovem ter tocado num fio elétrico que estava preso num poste e ter recebido uma descarga de alta tensão. O carro já tinha terminado o desfile e estava a ser desmontado. A Coreia do Norte realizou esta manhã um teste nuclear de 7 quilotoneladas, desafiando as ordens da ONU. Pyongyang já fez mesmo saber que é capaz de ações mais fortes, segundo um comunicado emitido pelo Ministério da Defesa norte-coreano e divulgado pela agência de notícias estatal KCNA. Se os Estados Unidos continuarem a dificultar as ações da Coreia do Norte, com a sua hostilidade, não teremos outra opção senão realizar uma segunda e terceira ações, fez saber a Coreia do Norte. A ONU, pela voz do secretário-geral Ban Ki-moon, já condenou a realização do teste nuclear e afirmou que é deplorável que a Coreia do Norte insista em continuar com os atos de provocação à comunidade internacional. Dada a violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Conselho de Segurança reuniu hoje, pelas 14 horas portuguesas, 9 da manhã em Nova Iorque, para discutir sobre os testes nucleares que a Coreia do Norte tem vindo a efetuar. O ministro da Educação garantiu que o governo não pretende aumentar o horário dos professores. Nuno Crato explicou esta terça-feira que o assunto era infundado e que nem o governo nem o Ministério da Educação, em particular, estavam a discutir o aumento da carga horária para os docentes, de 35 para 40 horas. Cavaco Silva enalteceu o exemplo de fé e esperança de Bento XVI. O Presidente da República enviou uma mensagem ao ainda Papa, onde sublinhou a admiração profunda que o povo português tem por Bento XVI, de quem considera que lutou pela tolerância e pela paz. Os ministros das Finanças e da Economia da União Europeia reuniram-se esta terça-feira em Bruxelas. O objetivo é discutir as prioridades orçamentais da União Europeia para este ano. Entre estas prioridades contam-se a abertura do crédito para a retoma do crescimento económico dos países europeus e tornar a sua economia mais competitiva, o combate ao desemprego, a modernização da administração pública e a consolidação orçamental. O Braga e o Paços de Ferreira encontraram-se ontem no Estádio da Pedreira, onde o Paços de Ferreira venceu o Braga por 3-2. O jogo ficou marcado por agressões entre os adeptos dos dois clubes. Os adeptos do Braga dirigiram-se aos adeptos do Paços de Ferreira por dentro dos túneis e pelas bancadas do estádio e partiram para o confronto. Os stewards, responsáveis pela segurança presentes no estádio, foram insuficientes para conter a multidão. O encontro decorria sem a presença da polícia, de acordo com as novas leis do desporto. Pedro Proença e Jorge Sousa são os dois árbitros portugueses escalados pela UEFA para os jogos da primeira mão dos 16avos de final da Liga Europa. Pedro Proença vai dirigir o Tottenham-Lyon e Jorge Sousa vai arbitrar o Stuttgart-Genk. O Antena Web Informação fica por aqui e voltamos amanhã. Boa noite.